dia eu peço a Deus saúde pra trabalhar, que me dê sabedoria e coragem pra lutar. Levanto cedo com fé no peito, mesmo com o coração cansando. A vida não é só acerto, mas sigo firme e determinado. Tem dia que o mundo pesa, mas Deus me dá leveza. E quando a tristeza vem, Ele renova minha fortaleza. Todo dia eu peço a Deus que nunca me falte esperança, que abençoe a minha família e que a luta tenha bonança. Peço força pra não desistir, pra sorrir mesmo com dor, pois eu sei que depois da tempestade sempre vem um tempo de amor. No caminho tem pedras, tem chão, mas também tem aprendizado. Cada tropeço é lição, cada queda um novo passo dado. Não quero ouro nem fama, só quero paz no coração, ter um prato na mesa e a mão de Deus na direção. Tem dia que o mundo pesa, mas Deus me dá leveza. E quando a tristeza vem, Ele renova minha fortaleza. Todo dia eu peço a Deus que nunca me falte esperança, que abençoe a minha família e que a luta tenha bonança. Peço força pra não desistir, pra sorrir mesmo com dor, pois eu sei que depois da tempestade sempre vem um tempo de amor. Então eu sigo cabeça erguida, Deus na frente, fé na vida. Todo dia eu peço a Deus. Todo dia eu peço a Deus que nunca me falte esperança, que abençoe a minha família e que a luta tenha bonança. Peço força pra não desistir, pra sorrir mesmo com dor, pois eu sei que depois da tempestade sempre vem um tempo de amor.